clear to land, Big 1317. Solo, buon noise, fast. Prosegue, sir. Sto in forma, sto in base a 2 dentro l'aereo, che non usano meglio, poi andiamo in diretta. Sì, sir, vuoi entrare in contatto con l'aereo? Obrigado. Recife 1288. 288, obrigado, boa noite. Big 1317 on the ground at 180, contact now ground, which one the small niner? 21-9, good day, sir. It's a Salvador ground, Big 1317, it's off the active runway over to the cargo ramp. Roger, Big 1317, you clear taxi via Alpha and Kilo to the cargo bay, apron 3, sir. Alpha, Kilo to the cargo ramp, Big 1317. So, Roger, 3561, information, Yak. Yeah, please, sir. 3561, information, Yak, 340, Brasília. 3-4 será quadrado, senhor. Provável gole e transição ao fito. Aguarde, quadrado, só 3-5-6. Pode. Cruzado no 3, senhor. Chame táxi, está 3603. Chamaremos táxi, está 3603. Controle de Salvador, boa noite. Outra 3455, cliente da Yankee. Romeu Tango Vitor, prossegue para a rotatória. 1500 pés, informe quando visual com a 17, na sua posição de 2 horas e 6 milhas, a Embraer 195 da Azul ingressando na final da 10. Ok, está visual com tráfego na final, na proa de rotatória, vai reportar visual com o aeródromo Hamilton Golf. Controle Tomador, muito boa noite, essa 3662, passa 180 para o 150, a informação Yankee. 3662, chegada Mari, desça para 3000 pés, ajuste 1012. 3000 pés, com 1012, pode ser terminado na pista 10, tá 3662. Sente, voe 366, desça para 2500. Pista presente, 366, desça para 2500, tá 3662. Volta no final, azul, 4 boa noite, paciente da Yankee. Azul, torre 18-6. 18-6. 3455, chegada Bonf, desça para 040. 040 na Bonf, solicito a RNAV para 10. Sente, aguarde. Controle Salvador, acho que é Papagolf. Papagolf na proa de Salvador, informe de áudio descida. Posto de áudio descida, informação e antes. Desça para 2000 pés com 1012. Bonf, 2000 pés, 1012, obrigado. Tá ruim, hein? Salvador, boa noite, tá 3858, tem informação aqui, informação Yankee. 3858, chegada Mari, desça 050. Chegada Mari, desça 050, 3858. O Roberto Augusto tá visual com o Internacional, Salvador. Torre 186. 186, obrigado. Boa noite, Papa Tango Romeu, Tango Golf. Está agora 3, 4 milhas de rotatória. Romeu Tango Golf, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Vento 100 graus, 19, ajuste 1012. Sente, Romeu Tango Golf, é a porta final da 17 de 3 milhas. Delta 3603 com 165 a bordo, 4 horas, Galeão alternado. 165, 4 horas, Galeão, confirma, senhor? Confirma. Copiado, 3603, tem táxi aprovado de Andy Alpha, ajuste no 0 no 2, ponto de espera pistando 0, torre no 8, decimal 62, senhor. Tenha um bom voo, 3603. Andy Alpha, no ponto de espera, 18.6, uma boa noite, senhor. Sol Salvador, boa noite, azul 4070. Boa noite. Processo 3603, Andy Alpha, Andy Charlie. Ninja Alpha e Charlie, senhor, ponto de espera pistando 0. Azul 4070, taxi via Alpha, pode para ingresso na Juliette, senhor. Gente, 4070. Boa noite, Juliette 6727, transfere na BOF Delta 120, informação Yang. 6727, acendo identificação, chegada BOF, desce ao 060, ajuste 1012. Tá bom, fizeram 60 com 1012, identificou a 7627. 6727, reduza para 250, número 4. Vai reduzir para 250, 6727. Então 3455, reduza para 220. Reduzindo 3455. Então 3455, sob vetor 5 graus à direita e aguarde o 366. 5 graus à direita até 3455. Salvador, boa noite, está 3603, ponto espera, patrão. 70 de Salvador. 270 de Salvador, cliente. Salvador, está 3662. 3662, desce para 2500 na proa do 366, informe passando. Gente, então entendido, já autorizado o RNAV, só hora passando 366, então 3662. 2455, autorizado 2500. 2500, 3455. Taxa 3561, 165 a bordo, 3 horas e 45, alternando com Rins. 165, 3 e 45, com Rins, confirma? Positivo. Romeu Tango Golf, no solo aos 28, local de estacionamento. Santa Mata. Autorizado Backtrack, reporte livrando a pista. Autorizado Backtrack, reporte livrando, Romeu Tango Golf. Uma boa noite, 3561. Boa noite, senhor. Azul 4070, devassagem Airbus da TAM em direção ao ponto de espera, após ingresso na Juliette, portão 09. Gente, azul Airbus, Juliette, portão 09, 4070. 3603, decola 30, controle 19, decimal 8. 19-8, uma boa noite. Boa. Autorizado, presumo no 7. Decolando a pista no 0, com curva à direita, saída Gole, transição ao Fito. Controle 19, decimal 8. Torre 18, decimal meia dúzia. Aciona 5071 no gol número 3. Tá ok. Ok, autorizado. Autorizado 360 para Brasília, Peugeot 17, decola da 10, Gole, o Fito, com curva direita, 198 é o controle, a torre 186 e o transporte 5071. Procedimento correto, gol número 3, no portão 02, chame quando pronto para o pushback acionamento. É, pode estar pronto, 613. Esquerda, Sierra Vitor 366, vai informar alta 3455. Passou Sierra Vitor 366, 3662. Completando o final, tá na 3662, chame torre 118.620. 1186-3662. Torre Salvador, OTAN 3662. Receptou o curso RNAB da pista 10. São 3662, tráfego avistado, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 10, número 1 para pouso, vento 090 graus, 0612 nós, ajuste 102, fique atento aos primeiros 90 metros, fechado nível de obra. Ciente, repetirá 3 milhas para a cabeceira, são 3662, ciente dos 90 metros iniciais, estreito. Fechou. Tá 3858 no PC da chegada para 2000 pés, 1012 altímetro, informe localizador. 1012, 2000 pés, solicita a final da RNAV. Para o RNAV, então, se eu desce a 2500, após ETAP, voo Sierra Vitor 366, informe na final 3858. 3858, 2500, após ETAP, voo Sierra Vitor 366, informe na final. Demais, 3561. A linda cola 90 separada, 3561. 3455, complete aproximação, informa de pista livre, aeronave Airbus da companhia ingressando para decolagem sem parada. Confirme a informação para 3662, está agora 5 milhas da cabeceira, avista o tráfego da companhia ingressando. É isso mesmo, é o 3662. Gente, então 3662, 4 milhas e meia da cabeceira. Gente. Meia-dois, vento 090 graus, 0612 é nós, pista livre, tem autorizado pouso. Livre pouso na 10, tá 3662. 27 é 2 agora para 2009. Vai reduzir para 209, 6700, 6727. 9, décimo 8. 98, tá 3561, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Vitan 3561, decolado 1700, Gole, Eval Ofito. Boa noite, Vitan 3561, Gole Ofito, confere, sobe ao 340, vigilante. 340 em atenção, Vitan 3561. 3455 estabilizado. Completando o final, chame torre 1086, Vitan 3455. Torre 1186, 3455, obrigado. Papagolfe a 15 milhas, cancela, prossegue visual para 1-7. Ciente, Oscar Papagolfe, modificado aos 2235, desça para 1.500 pés e aguarda transferência de comunicação. 551, boa noite. Tráfico avistado, número 1 agora para pouso, informarei. Pista livre, vento 090 graus, 08 nossas, Justino 022, fique atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. Ciente, 3455, boa noite, na sua escuta, aguardando. Solo aos 35, livrar à direita, 121, decimal 9. Olha pronto, eles vão lá, Vicato, 3662. 012, o altímetro. 2012, 6627. A 3455, pista livre, autorizado pouso. Gente, autorizado pouso, pistão no zero, tá 3455. Gente, alma reportada para ingresso Juliette, 3662. Solo, gol no 885, informação EEC. No 885, com nível para Guarulhos? É. Perdão, no 885, com nível? 390. 8539 é incorreto para Guarulhos, senhor. Deseja o 400 ou 38? 380. Gente, 38 será coordenado, provável daí a transição de Nera, aguarde coordenação no 885. Saiu de Nera, 885. Chame agora o centro Recife, 1288 e alterna 13325. 1288, 13325, boa noite, TAM 3603. Olá. Estabilizado, TAM 3858. Complete final, chame 2786, TAM 3858. 786, boa noite. Vai ser com a torre, comandante. Chame agora a torre 118 decimal 6, Oscar Papa Golf. Muito obrigado. Oscar Papa Golf, prossiga. Está agora 5 milhas visual para 107. Oscar Papa Golf, faça espera a 1500 pés no setor norte, aguardando para prosseguir final pista 17. Temos tráfego agora a 1 milha do marcador externo. Ok, Alexandre. Paulo Salvador, Golfo Índia Papá. Esquerda. 3455, solo aos 38. Ao livrar direita, 121, decimal 9. Ao livrar direita, solo 1219, usa 3455, obrigado. Torre Salvador, boa noite, TAM 3858, passando Serra Vita 372, baixado checado. 3858, boa noite, tráfego avistado, pista livre, autorizado pouso, vento 120 graus 049, ajuste 10, ano 3 agora, atento aos primeiros 90 metros fechados devido a obras. Gente, pouso autorizado, 90 metros fechados, 3858. Na escuta. Prossiga. 1885, o Centro Recife nos pergunta se eu gostaria de ir para o Whisky 58 por Sagaz. Pode ser a rota comum normal que já tem. Gente, a Whisky 50 então? Afirmativo. Gente, só um momento. Web 6727. Tá já. 27. Webjet 6727, boa noite, reporte passando marcador externo, informarei pista livre. Vento 090 graus 0619, ajuste no 013, atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. Assente 6727. 885 Salvador para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeu, Nível de voo 360, autorizado, outro whisky 50. Decola da pistola 0 com curva à direita. Saída da L, transição de NER. Controle 1 no 9 decimal 8. Torre 1 no 8 decimal meia dúzia. Aciona 5077. Aguarde 1 minuto para o cotejamento. Gol no 885. Na 3455, autorizado o ingresso no Juliette, portão 08. 3455, autorizado o ingresso no Juliette para o 8. 3455. Boa noite, 85, por gentileza, cotejo as informações. Nível autorizado 3620, aparelho que 50, subindo da El Dinec. Decolando da 1-0, curva direita. Controle 198, torre 286, 5077, o transponder 185, negativo 380. Negativo 380, autorizado 36, senhor. Chame pronto para o posto de estacionamento no portão 612, senhor. O Centro Recife nos pediu para informá-lo que a rota pela Perwisky 58 acarreta 40% menos de tempo para chegar ao destino, senhor. Aqui foi mais fácil, senhor. Aqui foi mais fácil para vocês aí. Muito bem, senhor. Para a gente não tem diferença. O Centro Recife só que informou isso. Se o senhor quiser, eu recolhendo com eles, talvez tento pegar o 38, senhor. Não, não tem problema, não. Tá bom, 360 e a rota também fica a seu critério, que foi mais fácil para vocês aí. Sim, senhor, tá bom. A 3858 no solo aos 42, ali para a direita, 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 1, 9. Golf pode prosseguir final pista no 7, forma aí com o eixo da pista 1735 livre. Yeah. Webjet 6727, pista livre autorizado, pouso, vento 090 graus, 0629. Tudo pouso 6727. Golfe prosseguindo, avistando o tráfego próximo do marcador médio. Afirmativo, Oscar Papa Golf, vento 090 graus, 0612 a nós, ajuste 1013, eixo da pista 1735, livre. Obrigado. Digo farol, tá? 80, negativo 36, Turbisky 50. Ok, autorizou 380, autorizou 50, gol 1885. Tráfego, confirmando aí o 885. Para nós, independe aí, se o senhor quiser dar outra aerovia via Sagaz, né? Não tem problema, não, tá? Sem problema, foi mais fácil para vocês aí. Correto, senhor. Para a gente também não tem diferença. Só que foi uma coordenação com o Centro Recife, que o Centro Recife, Centro Recife e o Centro Brasília, o Centro Recife achou que ficaria melhor para o senhor. Mas como não há diferença, então continua por a autorização original. Ah, tá ok, então. Se ele quiser dar, se ficar mais curto, então, nós vamos ter que ficar mais um tempinho no solo, porque nossos passageiros estão vindo do outro avião que deu um probleminha, uma pane aí. Então, se eu quiser dar a rota mais curta aí, se for em conta para vocês, muito obrigado. Ok, senhor. Então vou recoordenar agora com o Recife e já volto com a reautorização pela Turisca 58, senhor. Ok, muito obrigado. Eu desculpa pelo incômodo. Alvo, web, 6727, livrou. 6727, taxi via Alfa, reporte antes da Gillette. Alfa, antes da Gillette. 3858, autorizado Alfa e Índia, portão 03. Alfa e Índia para 03, 3850.